transformador para 3896, bom dia. Transformador 3896, o eixo altímetro 023, seu usado posiciona 0, 180 graus, 139. Informo Charlie 150, promovendo a perna 200 da pistola, auxiliar na esfera do seu pouso. Gente, tem livre pouso 903896, sentido certo. Autorizado, toque arremetido, pistão 9, 7, vento 9, 0, grau, 129. Autorizado, toque arremetido, Sierra Gordioca. 3896, sala 03, liberar direita, chame salvo, salvo Certo, Procorre Metro 07, atualizado com o Vale Esquerdo, de Santana, 200, Estação 17. Autorizado, curva esquerda, Pedra do Vento, Serra 17, Serra Gonçalves. Jana, faça o DG, quero estar na marca. Mais 4, o termo de desvio já para o lado do Dona e descida para 2 mil pés. A gente chama 023, Liga Leste, aponte estabilizado. Desvio Dona, Liga Leste, Tomará. Vai girar a base da 17, Serra Gonçalves. Utilizado base, porte final, Serra Gonçalves. Portará a base, final, Serra Gonçalves. Localizador, logo abaixo. Ok, vai sair normal então, né? Vai na parte. Só foi remeter a zona 2, autorizado curva de imediato à esquerda, assim que possível, ingressando a perna do vento, aguardando para girar a base. Curva à esquerda, ingressa a perna do vento, no 7, serra do céu. Agilizando a manobra, no meio do possível, serra do céu. Agilizando, serra do céu. as outras pessoas fizeram, por que você fez um volante lento? Vou não, autoriza. Autorizado, decolagem, toque arremetida na 17, Serra Golfiosa. Fez uma 1, autorizado, decolagem, pistão 0, dentro no 90 graus, 09, nós. Thank you. Informe. Autorizado táxi 70, sessão reporte para ingresso, piscina 7. Chefe, prolongando perna do vento, aguardando para girar a base. Prolongando perna do vento, aguardará para girar a base, Sierra Golf Oscar. Luzão assistiu, na decolada do estúdio, no controle de Salvador, 20, do sinal 8. 208, com 21, 71. Terra, Charlie Eco. Autorizado pouso, piscina 0, vento 90 graus, 1, 2 horas. Salve, pouso 10, Serra Charlie Eco. Eu vou sair do seu voo. São Paulo para 360, vou 2171. Controle Salvador, bom dia, o azul 4207, tem informação, Mike. Azul 4207, bom dia, sem identificação, autorizado de investir da BF para 4100, um ajuste no 023. 4000 no 023 na BF, é possibilidade de liberar velocidade, o azul 4207. 207, qual o nome está te comentando? 2909, azul 4207. Muito obrigado, não tem ainda o azul 4207. Mas tem, o 2809, obrigado, azul 4207. Gente, o esquema aqui é uniforme, mantém a posição em aguarde. Autorizado o TAC 70, sessão, fica atento ao Charlie 56XA na mesma. É pode para inglês, pista 17. Chegada pelo Médio 1, para o nível de voo 050. Seria uma troca ótima para o gol 2171? 2171 vale. Autorizado, toque remetido, Sierra Golf Oscar na 17. Flamengo, Sierra Charlie Eco, só vocês me poderiam confirmar o pátio? Quem é para seguir? Chame só 1, 2, 1, 2, 1, loja. Som autorizado de chegada a mão para o nível de voo 1, 2, 0. E a mão para 1, 2, 0, de forma mais que fácil. Salvador, passador do Fox, a Fox dentro da rádio. Salvador, passador do Fox, a sua identificação. Autorizado de chegada a mão para o nível de voo 0, 8, 0. Mais 0, 8, 0, Fox, a Fox. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, 0, ponte espera da 1-0, pronto. 1-2-3-0, mantém, ponte espera da 1-0. Mantém. Mantém 250, até pelo, pelo azul 4207, pode ser desvio à esquerda, atrás da formação aqui. O 407 está na trampa, quantas linhas? Proa 195, aproximadamente 25 milhas. Deixa autorizado o desvio do 407, desta montanha 3.003, ajuste no 023. 3.003, o azul 4207. Ele só me vai telefone, ele é autorizado no vídeo voo 1-1-0. 1-1-0, nem passa. Da Tango Fox Sierra Fox, e a vida velocidade para 2-1-0 mais, ao número 4 na aproximação. Trazendo para 2-1-0, passa a Fox. Ele só me vai telefone, qual é a sua indicada? 2-1-5. Eu sei que você já vive para 2-1-0 mais. Afirmo, está mais 200 já. Reduz a número 5 na aproximação e ele fala na trifa. Toma aqui, mais 202, 00. Quando eu vou 71, eu chamo o ICI, saiu na 28, ele fala 35. Reduz o 35, 1-2-2-3-5-1-2-1-7-1. Você me meteu ali essas 87-80. 87-80-1-9-9-5. 85. Olha, bom dia, azul 2770, com terceira corola, braço 650. Azul 2770, bom dia, contato radar, soltar o nível de voo 90, terceira corola, braço. 90-07. Vai com apelo, azul 4207. 3407, prende o PN, você para 2006, autorizado o final do procedimento ML, taxi-rei, ataque estabilizado. 2000, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, reportará estabilizado o azul 4207. Ele fala na telefone, você mantém o nível de voo 090. 090, me fala. Reduzido 250. Eu faço 477, acima da identificação, autorizado a chegada a Golf para o nível de voo 090, ajuste em Salvador 1023. 090-023, via 777. Passo 3000, 3040. Atacando o Fox do Serra Fox, desce e mantenha o nível de voo 060. 060, Fox, tá Fox. Sobre 2780, trocado por posição na 0, vento 200 graus, 989. Autorizado, posto posição na 0, 2780. Zona 230, decolado 31, chão controle Salvador. 1-2-0-3-8-1-2-3-0. Estamos confirmando sobre o sete de Salvador do seu tomate? Eu tive uma altura do Ceasa, em condições do Ceasa, a gente tem Salvador 1-0-2-3, repete quando eu jogo o campo. Tem uma telefone, eu te mantenho no vídeo 1-0-7-0. 0-7-0, de forma mais elevada. Controle 1-2-3-0, passando 4-0. Agora 230, contato radar, soltar o nível de voo 370, via saída Pucra. 370, via Pucra, voo 230. Adaptando o Fox e Serra Fox, vem autorizado 4.100 e ajuste no 023. Subiu no 023, Fox Tapa. Que é uniforme autorizado a golpes, 17, 22, 00 graus, 1 no longe. Azul 27-0, solos 33, direita, solo, nas unas monóveis. Retardatário sequenciamento, com viagem direita para o 180, limite radial 270 de Salvador. Direita 180, o uniforme máquina para a radial 070. Uniforme máquina uniforme, reautorizado no nível de voo 060. 060 de voo. 137-40, reduza velocidade para 200 mais. 300. Controle, muito bom dia, o Papa Romeu, Fox Bravo Uniforme, transfere agora com a Mike. Papa Romeu, Fox Bravo Uniforme, bom dia, sendo identificação, autorizado de chegada a mão, para o nível de voo 120, ajuste Salvador 1023. Guiamã 120, 1023, Fox Bravo Uniforme. Controle, bom dia, Papa Tango, esquiva de fora. Iniciante uniforme, contato radar, subitamente restrito, nível de voo 060, via salutação V1, caiu de falha, após 10 milímetros da troca, elevado a tensão nível de voo 400. Ok, 060, caso de falha após 10 mil nessa proa, autorizado 400, esquiva uniforme. 3740 para o localizador, curva esquerda proa 040, reporte estabilizado. Esquerda 40, reporte especializado, ILS, 5-0. 1-2-3-0, tudo em mantém o nível de voo 290, voo natural do Romeo Fox 09. 290, Romeo Fox 018, vão 230. Alerta uma uniforme, mais uniforme, deixe mantém o nível de voo 050. 050, uniforme. Até que faz uma para mais precisa. Preciso até que mais que precisa ser a região visual, a região salvadora de mais 23, confirma seu problema. Estamos com a mais que tem condições de usar de costas. Tudo, papá. Charles, Charles. 2 mil, reportabilizado. Fox, Serra Fox, do Tocara 3, 6, hoje permanece no 023. 3 mil, Fox, tapa. Ele fala mais que ele fala, curva à esquerda para o 070, limite ao localizador. Ele fala, mantém a 3, 6, ajuste no 023. 070, limite ao localizador, deve ser até 3 mil uniforme. Atacando o esquiante uniforme, sobre mantendo o vídeo voo 400. Acessão 400, esquiante uniforme. Então 4777, desce para 4.100, no ajuste no 023, reduz a velocidade para 200 mais ou número 5 na aproximação. Ok, 4.000, com 023, reduzindo até 4777. 1-2-3-0, chama o centro de si, segunda 2000, decimal 85. 2085, controle. Puxa, para fazer. King, 1-2-0, Fox Bravo Uniforme. Fox Bravo Uniforme, autorizado no vídeo 080. 080. Estabilizando em ILS, o azul 4207. Tá, 3198, informação Mike, desce até 1-0. Azul 4207, torre 1-8-9-5. 1895, obrigado, azul 4207. Só contando essa 4777, desvio à direita, 240 é a proa. São 10 vidas, desvio. 4777, autorizado 2000. Controle, o Sideral 9970, Momo Lilim. Sideral 9970, contato radar, confere o nível de voo 340 via Santa Momo. Sobe direto por 340 via Momo. Alguma chance de atualizar? Código? Código, Sideral 9970, mantendo o seu Cliente, o comandante para meu permanecimento de aleijo colado na Boruma, ele é Eu inicio a missão de contato radar, confere o nível de voo 360 via saída da Boruma. Agora uma 390, como se fosse esse teléfono, tudo bem, senhor? Ele está avisado autorizado para o nosso. Viu, pronto. Controle da 398, falta mais. Eu não vi o cobarde, me fale mais que me fale, me dê velocidade para 170 mais. 170 de forma 200. Só que se você já sabe, ficou sem ter velocidade de cada? 130. Aqui? 130. Eu vi como foi de você incrementar, tanto que está localizador? Afirmativo. A gente vai conseguir somente para 1609, preço para 2006 autorizado, o assinal de procedimento MS no parque estabilizado. 60, reportado estabilizado, descendo para 2000, posso também. Centro de uma magia está sendo identificação, autorizado via chegada bom mês de 1 para o nível de voo 050 e ajuste no 023. O 4777 tem condições de alma para 230? Como é que é? 4777 foi corrigado para o seu condicionamento, curva à direita para 230, limite radial 290 de Salvador. Direita 230, 290 de Salvador, limite para 4777. Pela 9970, autorizado usar código. Obrigado, Vanessa. Informe mais uma forma de separar 2006, autorizado o sinal de procedimento no MS de oxigênio e reparto estabilizado. Seu jogo será estabilizado de forma. Será uma fazer um desviozinho? 2 minutos aqui para a direita. Informe o desvio, será uma planta de zero após o encontro. Eu prevê uma vez que reduz a velocidade para 2309, agora o número 6 na aproximação. Leve sempre reduzindo essa 3 a 6. Atingir 080, foco bravo e uniforme. Dá uma mensagem de prazo de emissão, me deixe manter o nível de voo 050. 050. Tango esquina de uniforme, chame 136, chame 28, do sinal 35. 2835, uísque entre forma, obrigado, senhor. Até tem um chefe de Serra Fox, que chama a torre, 1-9-8-9-5. 2-9-5. Uniforme, mais uniforme, segue o tráfego 205 milhas, cruzando 2-1-6, embutido, eco 5-0, papá. Pode estar passando a aeronave, eu vou mais uniforme. 0,2,00 graus, 1,4,9. Sucesso com 14 de volta. 0,1,4,0, decolo de 4, 1,2,0, decimal 8. 1,2,0,8, também 1,4,0, obrigado. 0, Salvador, 4,7,7,7, Salvador. Deu fominha. Bom. Na próxima ação, número 2, chocoso, informe a pista dele. Deixa uma olhada. Sim, deixa uma olhada. 1140, bom dia, contato radar, confere o nível de voo 350 via Santa Cuca. Atenção, 390, direto Cuca. Nível 350 via Santa Cuca, em chama 6140. 350, saída Cuca, 6140. Quando possível, direto a Cuca. Autorizado, vai direto Cuca, chama 6140. Direto Cuca, 6140, gente. 147-77, preço para 2006, aguarde o último voto para o interceptar o localizador. 2000, aguarde o último, para 4777. Olha o Serra Romeu, confirma quantas milhas está de Salvador? Aumenta agora as suas milhas. Chega para a contrada, Tatiana? Negativo, eu estou na contrada. Ok, você já está de casa. Aí está a mesma para a casa. Controle de Salvador, agora 739, 100 da Mike. 739-2, ficação, autorizado de investigado do Médio 1, para o nível de voo 060, ajuste a salvadora no 023. Digo Médio 1, descendo para o 060 no 023, voo na cidade. Eu falo no meu telefone, consigo tirar a pergunta na pista no 017? Se for o número 117, vai optar pela 17, caso contrário, 10. Gente, eu falo no meu telefone, chama 0-1-1-8-9-5. 8-5. Controle, eu falo no meu telefone, Charlie. Meu telefone, Charlie, chama 1-3-5, 1-2-6-2-9-0. 2-6-0, chamar a boa. 147-77 para o localizador, curva à esquerda para o 1-3-0, reporte estabilizado. Esquerda 1-3-0, passará para 4-7-7-7. 1-3-1-9-2, complete redução para 2-1-0-9. Mínima 205. Beijo. Apoio meu fax do Brasil no solo, desça para 4.003 e ajuste no 023. 4.023, vindo fora. 09970, chama o 135, em 1-2-6-8-5. 2685. Assim, 1-2-6-8-5, federal 9977. Obrigado, Vanessa, bom dia. Autorizado 3.6 no ajuste, permanece no 023. 3.000, passou o estéreo, vou deixar o bairro no bairro. Só continua a situação, de forma de pista livre. Só vai ser agora uma pista livre, né? Estão confirmando o piscino 7 se encontra operacional, porém não tem procedimento de aproximação de tunel para ela. Ah, afirmativa. Então tá livre, então vamos pousar na 17 então. Vou fazer um rapaz pela direita aqui. Entendo que está solicitando cancelamento do plano FR, prossegui visual, confirma. Afirmativa, prossegui visual, vai efetuar pouso na 17. Fala pessoal, 7, plano FR com sala 246, porta de base ao final pela direita do 7. Depois tem a base para final, no 7, uniforme, mais que uniforme. Oi, Salvador, muito bom dia. Papapapá, Charles, Serra Romeu. Charles, Serra Romeu, bom dia. Ponto final de 3 meses. Serra Romeu, passará a final de 3 meses. Fox, Serra, Fox 4 meses, direito ao som, luzina simológica. 219, Fox, Serra, Fox. Forçará Fox Bravo no fã. 3198, já tenho a data de sequenciamento, curva esquerda 3025, limite ao localizador. Desça e mantenha 3.6 ajustado no 023. Esquerda 025, limite ao localizador 3.023. 200 graus, 129. 200 pouso, 17 ou uniforme. Serra Romeu, mantendo o visual com o traço, vai manter a retaguarda mesmo. Charles Serra Romeu, sobre a imagem 3-0 para a esquerda, segundo traço conflitante, a 10 milhas da cabeceira no zero, porém 200 nós, em grau de peito. Faço 3-0, reporta o terno. Charles Serra Romeu fazendo 3-0, vai passar no terno. Pois bom dia, vou 1-6-4-8, pode ficar pronto. Oi, Salvador, Thiago Serra Romeu. 248, manter o posto para aguardar. Confirma. 1648, autorizado. Alinhar e decolar pista no 0, vai ser 200 graus, 129. Alinha e decola, 90, vou 1648. Thiago Serra Romeu chamou 3. vai manter a presente posição, se autorizar, senhor. Desculpe, não te pelo nome? É o meu nome mesmo. Ah, sim, é Charles também. 4777, final da 10. 4777, continua a aproximação, informarei pista livre, aeronave linha para decolagem. Pista molhada. É. 648, confirmando totalmente pronto, a linha da cola separada. A linha da cola separada, agora 648. Beijo. Afirma autorizado, decola pista no 0, 648, 200 graus no 4. A linha 3770 está agora 55 minutos do oeste de Salvador, sem instalar terminado. Sobre o motor, o vídeo voo não estiver, chame o controle e leve para a correção 90-1. 90-1, lado da curva, quase 9 tiro 6. Está correto, tem uma vez eu consegui, eu estou esperando a cabeceira no 7 ou 3 e 5? 6. Tempo, vamos lá, que finalizou o PGL, seu rei, professor Alicia, aqui no 7. Estou autorizado o cruzamento, não está dando mais, reparte final para o posto. Será na final, da Alicia, aqui na Papa Mãe. Salve, Globo, na site 39. Teste cruzado completo, aproximação, guarda de transferência de comunicações. Próxima direita. Só para reporte, temos pássaros ali na final. Na curta final aí, de 2.0 milhas. Né? Sem ligar a informação, filmando 2.0 milhas, gráfico. Capitão, vem o sol controlado. Sente lixo a consciência. Bravo no 430, centro no 630, este como Bravo, confio pelo seu prazer. Sentiu que no Bravo, você vê se você foi também para coordenar os tráficos locais, a direção na terminal e mel, deixe contato na sequência no 20 e na onda. Autorizado o cruzamento da 17 para o 45, agilizando o uniforme.